Então vamos ler aqui Apocalipse capítulo 2, versículo 1, nós vamos continuar. Eu comecei a ministrar sobre Atos, parei um pouco agora, vou falar um pouco sobre as igrejas do Apocalipse. Semana passada falamos de forma muito oportuna, pela graça de Deus, pela misericórdia dele, falamos de Filadélfia. Hoje nós vamos falar de Éfeso. Não é a ordem de fato que vamos obedecer nesse tempo, mas eu tenho certeza que Deus, assim como falou conosco na semana passada, falará também esses dias. Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não pode suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os chamaste mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofrestes e não desfalecestes. Aleluia. 4. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependerdes. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos Nicolaitas, ou tens, porém, isto ao teu favor, que aborrece as obras dos Nicolaitas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos aí. Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós nos alegramos porque podemos confiar em Ti, podemos esperar em Ti. Sabemos que Tua Palavra, ela foi escrita para nós, ela foi escrita para hoje e tem abençoado tantas e tantas gerações de servos do Senhor. Mas ela ainda fala e ela permanecerá falando conosco até que o Senhor venha, porque aí tudo estará consumado e nós poderemos permanecer em Tua Palavra, não mais em admoestações, em correções, mas em conhecer-te plenamente, permanecer em Ti, Senhor. Obrigado, porque nós podemos ansiar por esse momento. Mas enquanto isso, Senhor, abre nosso entendimento, abre nosso coração, vem nos trazer uma motivação, uma esperança, uma aspiração que vem do céu para poder nos tirar aqui da rasura, nos tirar aqui da poeira e nos fazer como corças em lugares altos. Em nome de Jesus, nós resistimos a todo levante do diabo, nosso aniversário, que quer deter a palavra, que quer roubar a semente. Nós resistimos na autoridade do nome de Jesus, crendo que o Senhor Deus vai nos transformar essa noite, que o Senhor vai curar o teu povo, que o Senhor vai usar isso de hoje aqui, não só para hoje, mas para preparar mais e mais irmãos a partir de nós, para que possamos nos preparar para a seara, porque são poucos os ceifeiros e grande a seara do Senhor. Então nós clamamos: envia, Senhor, envia ceifeiros para a tua seara, desperta-nos para colhermos esse grão que já está maduro, que está clamando nas praças, nas ruas. Nós temos essa disposição em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém ou não? Amém. Vi hoje na Rede Super uma entrevista com o fundador das Marchas para Jesus. E Enívia Soares entrevistava ele. E ela perguntou: como nasceu, pastor? Como que começou isso? Como que foi esse movimento que alcançou todo mundo? Como que isso nasceu? E aí o pastor começou a falar de como se deu a experiência. Ele falou: olha, começou a haver, acontecer, perdão, um avivamento na Inglaterra. E nós começamos a perceber que muitas igrejas estavam começando a voltar a um amor de forma mais exponencial, mais sincera, de forma mais recíproca. E era um amor muito intenso. E nós começamos a perceber Deus avivar princípios que estavam há muito tempo esfriados, esquecidos, amortecidos. que estava na geladeira, e nós começamos a ver que Deus começou a nos aquecer, e aquele aquecimento que Deus estava promovendo na igreja, ele estava fervendo dentro da igreja, e então Deus mostrou para mim que o avivamento, ele tira a igreja de dentro da igreja. O avivamento verdadeiro, genuíno, ele acende o pavio dessa dinamite que é a igreja de Deus. Inclusive, quando Jesus disse em Atos, ainda ressuscitado aqui conosco, ele disse aos discípulos: vão para Jerusalém, vão ali esperar, perdão, vão esperar reunidos até que vocês sejam revestidos do alto com poder. A palavra que Jesus usa ali é dynamis, ou dínamos. Essa palavra dínamos, nela que se inspiraram os inventores do dinamite, desse explosivo, para chamá-lo de dinamite, porque acharam nessa palavra grega exatamente o que acontece com uma dinamite, uma matéria densa que, quando é acionada, ela, para consumir, para queimar aquela substância, ela se expande de forma explosiva. Então, a partir dessa palavra grega, dynamis, então, de forma muito curta, né, eles cunharam essa palavra dinamite. Então, dinamite vem de dynamos, ou dynamis. Seria mais próprio dynamos. Então, o que Jesus disse foi que a igreja seria revestida de poder através do derramamento do Espírito Santo. Ministrei isso aqui há três semanas, quando falei sobre Atos dos Apóstolos, e essa mensagem está no site. Mas que tem a ver com o que aconteceu na Inglaterra, com o que aconteceu em Atos, com o que está para acontecer aqui em nossa cidade. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Deus, quando reveste a sua igreja de poder, ele a explode. Ele pulveriza essa igreja e ele manda ela para longe. Ele expande a atuação da igreja. Todo o avivamento real, você pode estudar toda a história da igreja. Ele expandiu a igreja do Senhor Jesus. A maior marca de avivamento não é as pessoas serem dons, falarem línguas, curarem enfermos, expulsarem demônios. O maior sinal de avivamento é quando a igreja, ela sai das quatro paredes, e quando ela vai além de uma limitação que nós às vezes assimilamos e achamos que a boa igreja é aquela que não se intromete com o mundo. Que, em nome de Jesus, a própria palavra de Deus lave isso do nosso entendimento. O avivamento da igreja é quando nós não conseguimos admitir que tem um vizinho de porta que ainda não tem o Senhor. E não é só evangelizá-lo, porque talvez já seja evangelizado, mas é dispor a minha vida e a minha casa para cuidar daquele vizinho. Diz a tradição e a história que as casas em Jerusalém, elas eram coladinhas, tipo as casas aqui na Bahia, é muito comum, né? Então as casas são uma parede com a outra. Só que aqui se diz que tem que ter a parede de cada um, né? Tem que ter a parede de um, tem que ter a parede de outro. Só que em Jerusalém eles combinavam de forma com que só houvesse uma parede para economizar o dinheiro. Então muitas vezes os irmãos reuniam um grupo na sua casa e ali chegavam pessoas precisando de oração, precisando de mantimento, precisando de ensino da palavra. Pessoas que eram repudiadas na sociedade, eram acolhidas ali, se transformavam em pessoas de bem. E como a parede era muito fininha, então na outra casa se ouvia o que estava sendo dito numa casa. Eu já contei isso aqui para vocês de Luzia. Luzia é uma irmã muito querida lá em Salvador, agora está trabalhando já na sua cidade, na Secretaria de Saúde, se não me engano. Ela tem um cargo bem eminente lá, uma menina muito competente, muito inteligente, que converteu-se lá em Salvador enquanto nós tínhamos um culto na minha casa. Ela ouvia as pregações na casa dela. E um dia, aleluia, ela foi lá em casa dizer: ó, você Teve um dia que teve um apelo aí e teve gente que se converteu na sua casa e eu também me converti na minha. E você mandou orar, eu repeti a oração, eu estou aqui porque eu converti, eu tenho que congregar. Vendo? Então, a igreja, ela sabe que está vivendo um avivamento quando? Quando ela não consegue se conter. Quando Jesus volta a ser o que é mais importante na minha vida. Amém? Vamos ver o que aconteceu aqui com a igreja de Éfeso. Quem é essa igreja? Onde eles estavam? Irmãos, 90% da minha ministração vai ser uma introdução. E 10% vai ser só a conclusão, tá bom? Então não se assuste de ser. Em primeiro lugar, já estou acabando, tá? Quem é essa igreja de Éfeso? Quem era Éfeso? Éfeso era uma cidade muito grande. Ela ficava onde hoje é a Turquia. Era uma cidade que era cosmopolita. Você tinha pessoas de várias partes do Oriente que se reuniam ali, porque ali eles tinham o grande templo de Diana, dos Efésios. Diana, que é a rainha dos céus. Que é Artemis, que é a deusa mãe, que muitas religiões adoram. Inclusive, eu tenho um livro lá em casa de um autor que escreveu sobre a divindade feminina em todas as culturas. Não é um livro evangélico, é um livro secular, mas que é uma ferramenta muito boa para eu ver como as culturas adoram essa entidade feminina, que é a mesma Jezabel e outro. Infelizmente, muitas pessoas enganadas adoram a Maria como sendo rainha dos céus, que inclusive era título de Artemis, de Diana dos Efésios. Esse povo adorava muito a Diana, e as pessoas iam ali adorar a Diana, e por irem adorar a Diana, aquele lugar recebia muito dinheiro. Imagine Veneza hoje, até hoje, Veneza é uma cidade que você não consegue caminhar. Se um dia você for a Veneza, tente ir embaixo da estação dos europeus. Porque tem tanta gente visitando que você mal caminha. Assim era Éfeso. E tantas pessoas que iam adorar, porque assim como o muçulmano tem que ir a Meca para adorar, o adorador de Diana, ele tinha que ir a Éfeso para poder sacrificar a Diana dos Efésios. E eles compravam na mão dos negociantes aquele mesmo animal que ia ser sacrificado lá diante da deusa dele. Você está comigo? Diga amém. Só que, irmãos, uma vez Paulo, você vai ver isso em Atos Apóstolos, Paulo foi ali com Priscila e Áquila, aleluia, um casal que tinha um coração totalmente dedicado a servir a Deus e ao crescimento da igreja. Então, Paulo passou por ali, eles pediram muito a Paulo, Paulo, fique aqui, porque Paulo discursou na sinagoga, Paulo disse, não, não posso, eu vou deixar aí com vocês Priscila e Áquila, e ali Priscila e Áquila fundaram a igreja nos Efésios, em Éfeso. Em Atos 20, 17, nós vamos ver um pouquinho de quando Paulo depois volta para Éfeso para poder passar um tempo lá. Vamos lá comigo, Atos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja e, tendo ele chegado, disse-lhes, vós bem sabeis de que modo tenho portado entre vós sempre, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram, como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente de casa em casa, aleluia, Atos 20, 21, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão o que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Interessante que a forma de Deus recrutar Paulo era muito interessante, né? Era de última hora e ainda era avisando ele que ele ia padecer naquele lugar. Brincadeira, irmãos? Se está comigo, diga amém. 24, mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E eis agora, sei que nenhum de vós por entre os quais passei, pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Ele disse, olha, não vai dar para voltar aí. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Ou seja, eu fiz tudo o que poderia ter feito por vocês. Porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus, cuidando, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. 20 e 29. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos para si. Olha, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Ele faz o contraponto entre o que é o verdadeiro ministério, que é uns aos outros, de casa em casa, com lágrimas, com amor, e aqueles que ao invés disso querem discípulos para si mesmos. Está claro? Diga amém. Agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar. A palavra da sua graça, Paulo sempre pregou essa graça a Éfeso, ao ponto de ser a carta onde a doutrina da eleição, da predestinação, da salvação, que não é por obras, ser a carta mais clara sobre essa matéria, que somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Meu Deus, que texto tremendo. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Olha o que ele fala aos Efésios. Olha, eu estive aí entre vocês, preguei 3 anos de noite, ensinei a vocês o Evangelho da Graça, ensinei a vocês que se afastem daqueles roubadores que vão entrar no meio de vocês, querendo fazer discípulos para si mesmos. Olha aqui. E ele diz, 33, de ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Irmãos, exatamente o erro que Éfeso caiu depois. Paulo não é adivinho, Paulo falava pela unção e revelação do Espírito Santo. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Paulo falando que das próprias mãos ele sustentou a ele e aqueles que estavam com ele. Em tudo vos dei o exemplo de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. 36. Havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles, e levantando-se um grande pranto entre todos, e lançando-se aos pés de Paulo, beijavam-no, entristecendo-se principalmente pela palavra que dissera que não veria mais o seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Triste essa despedida, não é? De Paulo aos Efésios. Essa é a igreja dos Efésios. É a igreja que recebeu depois a Timóteo como seu bispo. Quando Paulo escreve a carta a Timóteo, você vai ver lá, muito claramente, Paulo confiando a Timóteo o bispado, o governo, o controle, e dizendo, olha, Timóteo, não deixe que as pessoas lhe desrespeitem pela sua pouca idade. Antes, ser padrão dos fiéis, disse Paulo a Timóteo. Então, meus irmãos, pode sim uma pessoa que é nova, que é nova na idade, ser padrão para os irmãos. Pode sim alguém que trabalha no corpo de Jesus, que trabalha como ministro, trabalhar efetivamente fora da igreja e ganhar sustento. Isso aqui está muito claro, mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar hoje sobre a possibilidade que nós temos de experimentar a verdadeira e definitiva cura divina. Amém? Experimentando a verdadeira e definitiva cura divina. Vamos falar isso comigo? Experimentando a verdadeira e definitiva cura divina. Mas como eu falei, ainda estou na introdução. Quem era essa igreja? Ficou claro para nós. Quem era essa igreja? Quem era essa cidade? Vamos ver aí, irmãos, quais os elogios que o Senhor Jesus traz a essa igreja. Vamos ver do versículo 2 e 3 e depois do versículo 6. Vamos lá comigo? Versículo 2 de Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Conheço as suas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e por amor do meu nome sofrestes e não desfalecestes. Olha, irmãos, que coisa forte. Já pensou você ouvir um elogio desse do próprio Senhor Jesus? Tenho também ao seu favor que aborreces as obras dos Nicolaitas, versículo 6, os quais eu também aborreço. Vamos por partes. Eu não quero me demorar hoje. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. A igreja de Éfeso era uma igreja operosa, uma igreja que trabalhava, mas não era só uma igreja que trabalha. Às vezes a igreja ela é operosa, às vezes ela tem trabalhos, ela tem ministérios, ela tem atuações, só que nem sempre ela é uma igreja perseverante. Às vezes nós começamos bem com o ministério ou com o trabalho e logo nós nos cansamos e logo nós não nos sentimos mais motivados a fazer aquilo, muitas vezes porque nós não achamos um reconhecimento da liderança, dos irmãos da igreja. Às vezes nós ocultamente queríamos um aplauso e não obtivemos, então nós nos sentimos cansados e desmotivados, como se essa motivação dependesse dos homens. Tudo bem que se você lidera, e você que vai liderar um dia, no seu grupo caseiro, no seu discipulado, na sua, no ministério, na sua própria casa, a gente tem que dar palavras de afirmação, não é? Você já pensou, você dá um duro, né? Tem um pregador, não vou dizer o nome dele, porque eu discordo da maioria das coisas que ele fala, mas tem uma verdade que ele diz assim: uma pessoa que vai ouvir uma palavra e só recebe paulada, paulada, paulada, é que nem um porco velho que não vai mais no coxo se toda vez que vai ao coxo recebe uma paulada. Então a gente tem que saber perceber o que é virtuoso naquela pessoa que a gente está acompanhando, e nem sempre a gente faz isso. Às vezes, por conta de um defeito, de um vacilo de quem trabalha com a gente gente, é até uma piada estar usando o microfone, né? Até parece que tem muita gente aqui que precisa disso. Para o teatro, né? E vamos fazer de forma verdadeira. Melhorou agora? Então, muitas vezes a gente tem o nosso trabalho baseado no que vão reconhecer de nós, no que vão aplaudir a nós. E muitas lideranças, às vezes, dizendo que não querem promover essa vaidade dos liderados, nunca reconhecem o sacrifício que você faz. Nunca, nunca dão uma palavra de afirmação. Nunca dizem assim: olha que bom poder contar com você. Olha que bom você poder estar me ajudando. Olha como é bom eu poder ver o seu empenho. Não, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso em casa. Você tem que dar essa palavra de reconhecimento. Amém, irmãos? Mas se faltar isso, a gente vai deixar de fazer? Na igreja, não. Por quê? Porque na igreja, irmãos, nós fazemos, antes de qualquer coisa, ao Senhor. Os irmãos de Éfeso, eles não só faziam, como eles perseveravam nisso. Eles faziam e perseveravam nisso. Olha o que Deus diz. Deus diz: conheço as suas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Diga: perseverança. A tua perseverança. Que igreja fantástica. Sei que não pode suportar os maus. Gente, olha, tem que ter muita força de caráter, tem que ser assim mesmo, crente. Porque às vezes eu me surpreendo cuidando de pessoas de outras igrejas e ouvindo pessoas de outras igrejas, não só aqui, mas em outras cidades também, de outras cidades. E as pessoas começam a falar das dificuldades que têm na sua igreja. E eu fico olhando aquilo e ouvindo aquilo, eu digo... E, só que a pessoa diz: olha, eu te procurei porque eu não estou aguentando mais. E são coisas terríveis, horrendas, coisas assim que eu digo assim, meu Deus, ou essa pessoa que está me falando é muito fiel ao Senhor, ou ela aprendeu de forma equivocada sobre honrar as lideranças. Ela talvez tenha aprendido uma honra cega às lideranças. Mas às vezes não é isso, às vezes é um empenho tão grande em dar certo ali, que a pessoa fica anos passando por algumas circunstâncias, que eu digo, meu Deus, que qualidade de gente incrível, eu fico babando assim. Como que conseguiu passar por tudo isso durante tanto tempo? Eu fico até inspirado com essas coisas. Porque tem que haver uma maturidade espiritual, tem que haver um preparo bíblico, teológico, devocional, pessoal. Só um crente maduro consegue resistir a uma liderança opressiva. Porque geralmente essa liderança opressiva é manipuladora. Geralmente essa liderança opressiva, ela consegue fazer com que você fique refém e devedor dela. Mas eles conseguiam e eles não suportavam os maus. E Jesus continua quando mandou João escrever isso ao bispo em Éfeso. Ao mensageiro, ao responsável pela igreja local. E diz, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. Eles não só resistiam, como eles confrontavam. Eles diziam, e quem me constituiu apóstolo? Ah, eu mesmo me ungi apóstolo. Não, como é isso? Não, quem lhe fez enviado? Quem lhe fez zelador da igreja do Senhor Jesus? Dizendo essas bobagens que você diz? Não. É como se ele dissesse assim, você está pensando o quê? Foi Priscila e Áquila que nos fundaram. Paulo passou 3 anos, dia e noite, nos discipulando. E hoje quem toma conta de nós é Timóteo. Está pensando que você vai chegar aqui com qualquer ventinho de doutrina e vai levar a gente? Não. E Jesus reconhece isso. E Jesus os louva por isso. E que puseste à prova os que dizem apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. Eles tiveram essa coragem. 3. E tens perseverança e por amor do meu nome sofrestes e não desfalecestes. Olha para mim isso aqui ainda. Gente, imagina Jesus falar essas coisas para você. E por amor do meu nome. Os salmistas falam isso de forma muito alta. Por amor do nome de Deus. Sabe o que é por amor do nome de Deus? É eu andar de forma condigna de ser filho de Deus. Jesus disse no Pai Nosso. Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome. Já falei isso inúmeras vezes para vocês. O nome do Pai é santificado nas atitudes do filho. Quando a criança é mal criada, mal educada, olha o que eu disse, mal criada, mal educada. Então quem é mais errado na história? O pai. Então quando o mundo vê nós caminhando em amor, eles louvam a Deus. O próprio Jesus disse, se vocês amarem uns aos outros, o mundo então crerá que eu e o Pai somos um. O melhor evangelismo que a igreja pode fazer é o cuidado e o amor uns aos outros e ao próximo, que nem sempre é um irmão da igreja. Amém ou não? E Jesus então louva eles por isso e diz, tem perseverança por amor do meu nome. Por amor do meu nome, eu não fazer algo que escandalize o nome de Deus. Por amor o nome de Jesus, é saber, não posso fazer tal coisa, porque não é algo que vai fazer só a mim, mal a mim e a minha família, mas é algo que vai fazer mal o nome de Deus. Então ele diz, ora, por amor ao meu nome, sofrestes e não desfaleceram. Que coisa tremenda. Mas ainda elogio. Versículo 6. Vocês têm, porém, fazendo um porém como uma condição adversativa, porque no versículo 4 e 5 ele corrige, mas ele diz no 6, tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem eram esses nicolaítas? Os nicolaítas eram uma seita herética que misturava algumas das coisas mais podres que tinha no começo da igreja. Eles misturavam a doutrina de Balaão, que é vender profecia, com uma forma de espiritualidade onde você podia orar e podia fazer cultos para conseguir coisas que a Bíblia não promete. Era tipo uma feitiçaria. Sabe aquele negócio assim que passou do pentecostal e já está mais para macumba do que para pentecostal? Eram os nicolaítas. Com o Nicolaitas você podia conseguir qualquer coisa. Eu podia trazer para vocês, eu tenho lá em casa uma recordação de um panfleto na rua de Fulaninha a Profeta. E você lê o texto e você diz, é macumba ou é o que é isso? Porque diz assim, olha, revela o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Venha porque ela vai lhe ungir, vai orar por você. E você vai lá e paga por isso. Eu tenho guardado isso em casa, se você quiser, eu lhe mostro. Essa é a doutrina dos nicolaítas. É a doutrina da libertinagem, de uma espiritualidade que ela é negociável. Coisa muito frequente hoje na igreja brasileira. É uma espiritualidade onde você pode ser evangélico sem ser cristão. Onde você pode dizer, olha, eu... Você de que? Você é o quê? Aí a pessoa diz, você é católico? Não, eu sou evangélico. De que igreja? Ah, não tem igreja não. Eu sou evangélico sem igreja. E como é que você faz para congregar? Não, de vez em quando eu vou na igreja, eu vou em outra. E como é a sua vida? Eu não devo satisfação a ninguém. Então, isso aqui estava já acontecendo aqui no começo da igreja. Pasmo. Mas a Bíblia diz que eles aborrecem as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. É como se Jesus estivesse dizendo, a gente joga no mesmo time. É muito forte Jesus dizer isso para eles. É um elogio extraordinário. Mas, amados, não é uma carta só de elogios. Então vamos entrar mais profundo ainda nessa introdução para a gente chegar à cura. Qual é o remédio? Eu vou trabalhar bastante a doença para depois poder lhe falar do remédio. Eu vou ser como aquele médico que fala da gravidade dos tumores, da gravidade da doença, e depois vai apresentar para vocês uma saída absolutamente eficiente, irmãos. Poderosa e eficaz, que vai poder nos livrar disso. Amém ou não? Qual era a crítica? Nós vimos. É interessante porque se você continuar lendo o texto, você vai ver a ameaça. Você vai ver o que Jesus diz a eles que poderia vir acontecer com eles. Se eles não voltassem, se eles não se refizessem. Vamos ver aqui? Quando o Senhor Jesus... Você vai abrir aí, por favor, em Mateus capítulo 5... Vai deixar aberto aí. Que depois do Senhor Jesus elogiá-los, versículo 2, versículo 3, versículo 6, qual era então a crítica? Os elogios nós já vimos. Já vimos como era mais ou menos essa igreja, como era a dinâmica dela. Era uma igreja trabalhadora, tinha muitos ministérios, tinha muitos grupos caseiros, muitos núcleos. Era uma igreja que tinha uma doutrina, meu Deus, era tão bem doutrinada a igreja de Éfeso. Era tão bem doutrinada que quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, é uma das mais complexas de todas. Por quê? Porque era feijoada. Enquanto ele diz aos Coríntios, mandei leitinho para vocês, Coríntios. Aos Efésios, ele dá substância. Ele traz um conteúdo denso teológico. Porque era uma igreja madura teologicamente. Não era qualquer coisa que eles engoliam. Mas qual é então a crítica 4 e 5? Vamos ler primeiro a crítica 4 e 5 que ele faz à igreja dos Efésios. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Olha aqui para mim, preste atenção, que coisa extraordinária. Vamos voltar ainda no começo do texto, versículo 1. Vamos ver como Jesus se apresenta. Quem é que fala aos Efésios? Vamos lá? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Deus mandou João escrever. Isto diz aquele que tem na sua destra, o que é destra? Mão direita, ok? Amém ou não? Tem na sua destra as sete estrelas. Que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Quem são as sete estrelas? São os sete pastores, os sete anjos dessas igrejas que recebem essa ministração. Não é estrela na perspectiva de que brilha como hoje popstar, não. Mas estrela na perspectiva de que Deus colocou ali como referência. Além de outros. Mas ele diz... que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Por que é que Jesus chama a atenção aí para esse traço de personalidade dele? Essa figura de linguagem que vai falar a respeito de Jesus. Por que Jesus escolhe um dos nomes dele e um dos adjetivos para ele é aquele que está no meio dos sete candeeiros de ouro? Sabe por quê? Qual é a função de um candeeiro? É iluminar, amém? A função do candeeiro é iluminar. Jesus aqui, quando os adverte, diz que se eles não se corrigirem, versículo 4 e 5, o que é que vai acontecer? Se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro. Deus dá muitos nomes à igreja, mas por que é que ele fez questão de chamar a igreja de candeeiro aqui? Porque a igreja tem a função de trazer luz no meio das trevas, amém, irmãos? O que é que Jesus disse em Mateus capítulo 5, abre aí. Mateus 5, 14. Diz: vós sois a luz do mundo, aleluia. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, da mesa, mas no veladouro. E assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, olha aqui, já estou para terminar. Repare. O Senhor Jesus está dizendo assim: eu sou aquele que tem a lâmpada na mão. Vocês são a luz do mundo. Mas vocês, embora tenham tantas qualidades, não tem como cumprir o papel de ser igreja se eu que digo quem é igreja não disser que vocês são igreja. Porque o que faz um grupo ser igreja não é ter um endereço, botar uma placa, não é dizer, olha, pastor tal, toma conta do grupo tal. Irmão, Jesus não tem compromisso nenhum com isso. Jesus tem compromisso com a igreja dele, que ele estabelece, amém ou não? Então, o que é que Jesus está dizendo aqui, e eu estou esclarecendo à luz da própria Bíblia, porque é que ele disse aos Efésios com essa correção: tenho, porém, contra ti que você abandonaste o primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras, arrepende-te, para que não venha contra ti e retire de você o candeeiro. E Mateus disse que a gente só vai poder iluminar e ver as boas obras e glorificarem o Pai se nós formos esse candeeiro, amém ou não? Ou seja, você fora da igreja não tem como manifestar a glória de Deus, entendeu? Diga amém. Aí você diz, manifesta sim, porque a cachoeira manifesta a glória de Deus. A glória comum de Deus, sim. Mas eu não estou dizendo também o que a igreja medieval disse, extra ecclesias nullos salutis, fora da igreja não há salvação, não é isso que estou dizendo. Porque Jesus salva numa delegacia, no meio de, o cara às vezes está ali em coma e o próprio Jesus aparece e ele lembra do amor de Deus e recebe a Jesus. Não, extra Christos nullos salutis, fora de Cristo não há salvação. Mas uma vez que você é salvo, você trabalha para Deus através da igreja dele. Quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso é a Bíblia. Aí você diz, através da igreja instituição, através de um ministério na igreja, não necessariamente. Que uma vez que você recebeu Jesus, você faz parte do corpo dele. Amém, irmãos? Mas vamos aqui comigo, olha onde eu vou chegar. Lucas 12,34. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Agora, Mateus 6,21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha, você vai começar a entender o que aconteceu com os Efésios. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que é em ti são trevas, com grandes trevas são tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha, agora a gente começa a entender o que começou a acontecer com os Efésios. eles começaram a perder a luz deles, como esfriando o amor por Deus e começando a amar o quê? As coisas. Prova disso, a repreensão que Paulo fez. O que é que Paulo disse a eles? Cuidado, vigiai. Paulo disse: eu sei que depois de minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falsos, falando coisas perversas para atrair os discípulos para si. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que por 3 anos não cessei de noite mostrar com lágrimas cada um de vós. Agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. De ninguém recebi prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que dessas mãos proveram a minha necessidade aqueles que estavam comigo. Em tudo vos dei o exemplo de que assim também, de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos e recordando as palavras do Senhor, porquanto Ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dado que receber. Você percebeu que Paulo começa a admoestá-los de que entraria no meio deles roubadores, de que entraria no meio deles alguns que agranjariam discípulos para si mesmo, que entrariam alguns dentre aqueles ali que iam dar valor mais às coisas do que aos princípios apostólicos? Paulo diz: cuidado que vão entrar lobos roubadores no vosso meio. O Senhor Jesus disse: cuidado, vocês, embora sejam operosos, sejam praticantes, tenham perseverado, resistiram aos maus, os acharam mentirosos, resistiram aos nicolaítas, que também eu resisti, todavia eu tenho contra vocês, que vocês esfriaram, e eu vou tirar a candeia de vocês. Vocês esfriaram o primeiro amor de vocês, e segundo o que Paulo ensinou, o que é que substituiu o amor que eles tinham a Jesus? Você está entendendo? O amor que eles começaram a ter às coisas. Não adianta ser uma igreja que tem ensino, que tem amor, que tem convivência, que tenha pastoreio, que tenha psicopado, tem aquele que vem para cuidar. Não adianta ser uma igreja que tenha boa doutrina se nós recebemos a correção de Deus dessa, irmãos. Você está entendendo? Diga amém. Se não, diga misericórdia. O que é essa lâmpada acesa? O que é essa candeia? Vamos ver no versículo 7, antes de terminar. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Vamos ver quais são as promessas que o Senhor traz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. É como se Jesus dissesse assim: larga de trocar o que é eterno pelo que é temporal, porque se vocês perseverarem, vocês vão comer da árvore da vida. Ou seja, vocês comigo vão ter tudo o que precisam. Pegou aí? Diga amém. Não adianta vocês terem tanta coisa que os outros olhem para vocês e digam: como eu queria ser com vocês, como vocês. Se vocês esfriarem e se vocês desistirem do primeiro amor. E aí, pastor, como é que a gente faz então para não entrar nessa furada? A igreja de Éfeso sumiu. Os historiadores dizem que foi uma das igrejas que fulminou-se. Foi uma igreja que desapareceu. Foi avisada por Paulo, foi avisada pelo próprio Jesus, mas não deu ouvidos a eles. Não deu ouvido ao Espírito Santo que falou por Jesus, falou por Paulo. Então, irmãos, o que é que a gente pode fazer para experimentar a verdadeira e definitiva cura divina? Voltemos então para a admoestação, para que a gente possa entender e concluir. Oh Deus, fala conosco, Senhor. Jesus disse: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. E senão brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candinheiro. Você não vai mais iluminar coisa nenhuma se você não se arrepender. Pergunta: Quantas vezes nós já olhamos para esse texto e achamos que o que faltava ao povo dos Efésios, aos Efésios, era voltar simplesmente a trabalhar como trabalhavam antes. Trabalho não era o que faltava aqui. O próprio elogio que Deus faz a ele mostra que eles eram operosos e trabalhavam demais. O problema aqui não é o trabalho. Mas você diz, não, pastor, mas o que diz? Lembra-te, pois, onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Você percebeu que tem, além de, olha, isso é até um erro gramatical. Mas, para ser mais fiel ao texto original, na minha versão aqui, eles colocaram a vírgula e o i. O é, com som de i. Não se faz isso. Ou é vírgula ou é. Isso e aquilo, não é isso, vírgula e aquilo. Mas para ser mais fiel ao texto, eles fizeram essa montagem. Porque aqui existe uma gradação, irmãos. Aqui é uma forma hebraica de se falar uma coisa de formas diferentes, repetidas vezes. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ok? Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Peraí, não, pastor. São coisas diferentes. Se eu entender a primeira parte do texto, eu vou perceber que não são coisas diferentes. Quer ver? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Muitas vezes nós resumimos esse texto achando que o primeiro amor se refere a uma ordem cronológica. O primeiro, o segundo, o terceiro, falando somente do tempo. Mas fui estudar isso no grego e percebi algo extraordinário. Primeiro o Senhor me falou, depois eu fui conferir para ver se era da minha mente ou se era do meu espírito. Então, a palavra de Deus diz, a palavra separa alma e espírito. Então eu tive que conferir na própria palavra, amém? E, irmãos, eu vi o seguinte, que o que o Senhor está falando, que pode ser uma revolução na nossa vida, é que o primeiro amor não é só o amor do começo. O primeiro amor é o amor principal. Volta às práticas do amor principal. Quando Jesus era o principal amor da minha vida. Não é volta ao primeiro amor e suas obras, na perspectiva de um amor antigo que eu tinha por Deus, porque às vezes ele é pior do que o de hoje. Mas é do amor primeiro. Do amor mais importante. Amém, irmãos? Então eu posso olhar para esse texto e dizer assim, volta a me ter como principal na tua vida. E quando eu for o principal na tua vida, aí as suas obras vão servir para alguma coisa. Porque se as suas obras só forem pelas obras, elas são como um trapo de imundícia, é o que a Bíblia diz. Trapo de imundícia, descubra a grosseria, é aquele pano que... Hoje nós temos coisas, temos alternativas mais sanitárias, não é? A mulher no seu fluxo, ela tem todo um recurso para poder conter esse fluxo, para poder ser mais higienizado, ok? Mas naquele tempo se usava um paninho. E esse paninho, ele era usado ali no fluxo menstrual e depois era descartado. Era um pano imundo, ele tinha que ser queimado ou enterrado. Esse mesmo termo é usado para a atadura que enrolava o leproso. Trapo de imundícia. E Jesus diz que as nossas obras... por si só, elas são como trapos de imundícia. Aí você diz, mas a Bíblia diz, para que veja suas boas obras e glorifique ao Pai. Há uma diferença entre obras e boas obras. Obras são o que eu faço de mim para mim. Quando eu toco a igreja, por qualquer motivo que não seja Jesus. Mas boas obras são aquelas que já estão preparadas para mim, foi o que o Senhor falou na sua palavra. Para as boas obras que já estão preparadas. Boas obras são as obras que eu faço baseado no amor primeiro, no amor principal. Quando Jesus é o principal na minha vida, acontecem as boas obras. Amém, irmãos? Porque nós não somos salvos pelas boas obras, somos salvos para as boas obras de antemão preparadas, é o que a Bíblia diz. Então, como eu posso experimentar uma verdadeira e permanente cura e definitiva cura de Deus? Como eu posso? Resposta: ter a Jesus como primeiro, como mais importante. Amém ou não, irmão? Quando Jesus deixa de ser parte da sua vida para ser a sua vida, quando Jesus deixa de ser o seu provedor para ser o seu dono, quando Jesus deixa de ser uma propriedade sua para você ser propriedade dele, tudo na sua vida muda radicalmente. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele não admite, não serve para ele só ser alguém na sua vida, ou mais um que você ama. Você pode dizer, eu amo Jesus, mas na verdade mesmo, eu amo mais meu filho, minha filha, meu marido, do que a Jesus. Eu amo mais meu pai do que a Jesus. Eu amo mais a igreja do que a Jesus. Então, amor que você tem por Jesus, desculpe, irmãos, mas esse amor não serve. Aí você diz, ah, pastor, aí está ficando estreito. Aí, o que é que o senhor quer com isso? Só serve se ele for o mais importante da minha vida? Experimente ter Jesus como o mais importante da sua vida. Experimente dar o lugar de Jesus que é dele. Experimente voltar à prática das boas obras, que é baseada não nas obras, porque eles faziam muitas obras. Eles eram operosos. Irmãos, talvez você venha fazer depois disso, se você viver essa revelação de Deus, até menos. Mas vai fazer baseado no bom princípio. Você não vai ser um ativista. Marta fazia muita coisa. E coisas úteis, é ou não é? Eles estavam comendo ali, quem fez a comida? Marta fez. Estava tudo arrumadinho, quem arrumou? Marta arrumou. Mas Marta fazia com motivação errada. Você está me entendendo? Diga a mim. Então depois da introdução, eu quero terminar dizendo a você, irmãos, que hoje isso é o meu desafio. Eu quero que seja também o seu desafio, em nome de Jesus. Simplesmente ter um relacionamento com Jesus, como Ele disse que era para você ter um relacionamento com Ele. A palavra de Deus fala da oferta da viúva, que Jesus estava olhando lá, sentado, olhando as pessoas ofertarem. E Ele estava olhando. Rapaz, ele chegava com sacos de dinheiro, muitos deles. E chegou uma viuvinha com tudo que ela tinha e depositou no gasofilácio. E Jesus, para o desespero de muitos daqueles hipócritas, disse: vocês sabem quem deu a maior oferta? Rapaz, imagina a hora eles deram. Imagina quem deu muito dinheiro. Né? Ele ficou pensando assim: eita, agora ele vai me botar lá em cima, agora que eu vou ficar bem aqui na sinagoga. Ou no templo, eu não me recordo onde foi. Agora que eu vou ficar bem com todo mundo. Aí ele falou: a maior oferta foi daquela ali. Aí não entenderam, daquela, ela deu tão pouco. Como que pode ser dela? Como que Jesus pode olhar para esse cara que não faz a metade do que eu faço na igreja e dizer que ele faz mais do que eu? É porque você faz para ser visto. Ou você não faz para não ser visto, o que também é pecado. Essa timidez, a Bíblia diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. E aqui não está falando de temperamento, não. Está falando, ah, não vou fazer nada, porque se eu fizer, alguém pode reclamar de mim e eu não quero. Vai fazer e vai ser perseguido e vai ser criticado e ainda vai ganhar um prêmio quando fizer bem feito. Fazer tem mais trabalho. O prêmio para quem trabalha no reino é mais trabalho. Mas aí Jesus diz assim, ela foi quem mais deu. Agora eu quero dizer para você uma coisa para concluir. Sabe o que é o bom disso tudo, irmãos? Sabe o que é o maravilhoso disso tudo? É que qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós aqui, pode experimentar essa verdadeira e eterna cura. Quando a partir de agora aqui, quando eu vou orar aqui agora, obstinadamente começar a buscar de Deus, que Jesus tem que ser o principal na minha vida. Eu tenho que orar isso com fé, tenho que orar isso dizendo, olha, Alá é o principal de um monte de muçulmano que se mata, o dinheiro é o principal de um monte de gente que acorda cedo a propósito, estavam os pastores na Coreia, e um dos pastores disse, desafiando o preletor, o Moksani, o pastor coreano, que dizia que acordava 5 horas para orar. Ele falou, ah, isso é a cultura de vocês, vocês acordam cedo assim porque é da cultura de vocês. Aí o pastor ouviu aquilo, muito, muito controlado como são, esperou ouvir a resposta toda e respondeu... E aí o pastor Breno traduziu para o grupo pastores brasileiros, meu pai estava lá e viu essa cena. Ele disse, já fui em Nova York, já fui a São Paulo, no Brasil, já fui, e falou várias capitais do mundo, capitais financeiras do mundo. E falou, vocês no Ocidente também acordam cedo, só que no Ocidente vocês acordam cedo para ganhar dinheiro. E nós acordamos cedo aqui para orar, e Deus tem cuidado de nós e do nosso país. Os pastores brasileiros começaram a chorar, quebrantamento. Irmãos, o que Deus pode fazer conosco aqui? Se Deus fizer esse milagre aqui no nosso coração nessa noite, e se a gente sair daqui obstinado com essa oração, o Senhor precisa ser o principal na minha vida. O Senhor precisa ser o principal na minha vida. O Senhor precisa ser, eu preciso que o Senhor seja o principal na minha vida. Eu preciso que o Senhor seja o principal na minha vida. Porque a tua palavra fala que eu pequei quando deixei que o Senhor deixasse de ser o principal da minha vida. Quando ganhar dinheiro, quando trabalhar, quando a minha noiva, a minha namorada, meu filho, até os trabalhos do ministério passaram a ser o principal na minha vida, eu pequei. E por isso eu recebi essa correção de Deus que disse que se eu não acordar para isso, Ele vai dizer, não adianta nada isso que você faz. Eu quero voltar ao principal amor da minha vida, que é Jesus. Amém, igreja? Porque quando eu voltar ao principal amor da minha vida, que é Jesus, então eu vou voltar à prática das primeiras, das melhores obras. Vamos só ler novamente nessa perspectiva para a gente terminar. Versículo 7 de Apocalipse 2. Vamos ler nessa perspectiva. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não, perdão ainda, perdão ainda nas correções. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Essas primeiras obras, irmãos, não são as obras antigas, porque obras eles faziam. A diferença entre essas obras e as obras antigas não era o quanto eles trabalhavam, que talvez trabalhassem até mais quando essa carta foi escrita, mas agora eles trabalhavam não motivados por amor principal a Jesus, mas motivados por qualquer outra coisa menos pelo amor principal a Jesus. Quando a igreja tiver, cada um de nós, o seu amor principal a Jesus, e Ele for primazia na nossa vida, aí as nossas obras serão recebidas por Ele, e Ele vai continuar nos usando como candeeiro para iluminar o mundo, para a glória do nome dEle. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e orar um pouquinho. Senhor Jesus, só o Senhor pode fazer isso conosco. Só o Senhor pode. Deus, não posso, Senhor, não posso ter por primazia qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa. Nada pode ser mais importante na minha vida do que o Senhor. Quando o Senhor é mais importante do que todas as opiniões, do que todas as coisas, do que todas as pessoas, nada segura a igreja. Quando a igreja entende que o Senhor é o principal na sua existência, na sua vida, não tem como haver timidez, não tem como haver mornidão, não tem como haver preguiça. As obras começam a acontecer, não por ativismo, mas por uma motivação real, espiritual e eterna. Senhor, perdoa-nos por nós, muitas vezes, como diz teu filho David Keelan, nós, igreja brasileira, não mentimos com o que falamos, geralmente, mas geralmente mentimos com o que cantamos. Cantamos tanto que o Senhor é o principal, que o Senhor é o principal, que o Senhor é o principal, mas tua palavra diz, aqueles que me amam, guardam as minhas palavras e a obedecem, esses são os que me amam. E tua palavra diz claramente aqui, arrepente, pois, de onde caíste. E volta, volta a me ter como teu amor principal. É pecado amar outra coisa além de Jesus. Tua própria palavra diz, quando fala da candeia, não pode amar a mim as coisas, porque você vai amar um e odiar outro. Se você amar as coisas, sua candeia vai se apagar e você vai ser trevas. E ele disse aos Efésios, eu vou fazer você ser trevas, ou eu vou tirar o meu candeeiro de você, porque você mesmo se fez trevas, quando preferiu as coisas do que a prioridade, eu ser a sua prioridade. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Muitas vezes nós andamos em círculos. Em círculos, como o cachorro corre atrás do rabo. Deus nos faz igreja que tem por prioridade Jesus. Prioridade da minha vida, Jesus. Qual é a prioridade da minha vida? Jesus. O que é que me faz acordar de manhã? Jesus. O que é que me faz levantar? Jesus. O que é que me faz amar o próximo? Jesus. O que é que me faz não comer? Jesus. O que é que me faz servir? Jesus. O que me faz continuar? Jesus. O que me faz amar quem me persegue? Jesus. O que faz orar por quem me amaldiçoa? Jesus. O que faz cuidar daqueles que me desprezam? Jesus. O que faz eu ir ao preso e visitá-lo? Jesus, porque eu estou visitando. O que me faz dar de comer ao pobre? Jesus, que estou dando de comer a ele. O que me faz dar uma capa ao mendigo? Jesus, que estou cobrindo a ele. O que faz vir congregar com os meus irmãos, mesmo que eu estou cansado, mesmo que eu estou com tantas dificuldades? Jesus me faz congregar. O que faz abrir a minha casa para ter igreja na minha casa? Jesus, porque ele é mais importante do que a minha casa. O que é que me faz tirar do meu dinheiro aquele dinheiro que a Bíblia mandou? Jesus, porque ele é mais importante do que o meu dinheiro. Senhor, acorda-nos. Acorda-nos para essa realidade, todos nós, eu principalmente, Senhor. Eu sou o que mais preciso viver isso. Deus, tudo tem sido mais importante do que o Senhor nas nossas vidas. Uma compra, uma viagem, um sucesso profissional, um sucesso amoroso. Deus, às vezes, o de sucesso amoroso nos faz tão cabisbaixos. Às vezes, um de sucesso profissional nos faz tão mal, quando deveríamos estar mal, por o Senhor dizer a nós: olha, acorda antes que eu tire o candeeiro do teu meio. Senhor, desperta-nos, como diz a palavra: desperta, desperta, tu que dormes. O que o Senhor pode fazer conosco, se a partir de hoje o principal das nossas vidas for o Senhor Jesus? Acende a candeia, Senhor. Tua palavra diz: não apagueis o Espírito. O óleo do Espírito está aqui, mas nós assopramos, porque nós às vezes não queremos que vejam as nossas obras, porque elas não te glorificam. Oh Deus, desperta-nos em nome de Jesus. Cada um de nós, a partir de hoje, o meu amor principal, o meu amor primeiro, a minha devoção principal, a minha obstinação diária vai ser amar a Jesus. Amar a Jesus. Amar a Jesus. Obedecer os seus mandamentos, ministrar a sua vida, espalhar a sua glória. Ai, como o Senhor vai cuidar de todas as outras coisas. Nós pecamos quando nós achamos que nós cuidamos das nossas coisas, Deus. Tua palavra diz: buscai primeiro o meu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Que nós não precisemos ficar pobres e miseráveis como aquela mulher para lhe entregar tudo. Mas que, Senhor, tudo nosso seja Teu, principalmente o nosso tempo, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor não dá prata e do ouro, o Senhor não precisa do nosso dinheiro. Oh, Espírito de Deus, abre o nosso entendimento. Abre o nosso entendimento. Ministra essa palavra aos nossos corações. A prioridade é o Senhor. Se a prioridade for o Senhor, eu posso passar a noite orando para um irmão desesperado. Se a prioridade for o Senhor, eu posso jejuar para alguém que está necessitado. Se a prioridade for o Senhor, eu não vou temer perder meu emprego, para que depois de muita oração e jejum, ministre com graça e sabedoria no teu amor para o meu chefe. Espírito de Deus, nos faz crer, revela-nos essa palavra, que o principal, o primeiro é o Senhor. E o Senhor disse: Éfeso, Éfeso, arrepende-te e me tem como teu primeiro amor, como teu amor principal, porque eu não aceito outro lugar, eu não aceito, porque adoração é amor também. Aleluia! Tua palavra nos diz: não se pode servir a dois senhores. Porque quem serve a dois senhores tem trevas ao invés de luz, e é isso que Éfeso vivia. Que nós, Senhor, não caiamos nesse pecado em nome de Jesus, mas que o nosso maior tesouro seja o Senhor, pois onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua graça, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua chance. Eu sei, Senhor, como o Senhor nos disse semana passada, o Senhor tem uma grande porta aberta diante de nós, e nós precisamos entrar por ela. Faz isso na minha vida, Senhor. Tira a demagogia do nosso meio, do nosso discurso, e nos faz viver a Tua palavra verdadeira, para a glória do Teu nome, cada um no seu chamado, sem ativismo, sem bagunça, cada um obstinadamente só fazendo aquilo que o Senhor chamou a fazer, revelou, direcionou, priorizando amar ao Senhor sobre todas as coisas, porque aí toda a igreja vai poder servir e trabalhar de forma a ter tempo para Te contemplar, para Te adorar, para receber a Tua direção. Aleluia! Nós Te agradecemos por esse momento hoje. Te glorificamos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus em agradecimento.